Imagine a seguinte cena: um indivíduo é preso em flagrante pela polícia rodoviária, transportando impressionantes 147 quilos de maconha no porta-malas de um carro. Nossa, é muita coisa. Muita coisa, né? Aí ele é levado para a delegacia, ele confessa o crime e o juiz condena a uma pena altíssima. Mas aí, meses depois, a defesa consegue uma redução drástica do tempo de prisão lá no Superior Tribunal de Justiça. E sabe o motivo? Erro de dosimetria, eu imagino. Exato. O magistrado de primeira instância cometeu um erro básico na matemática do direito penal, justamente ao calcular a pena usando essa quantidade colossal de droga. Parece até roteiro de filme de ficção jurídica ou uma falha bizarra do sistema. E mais, esse é o cenário real de inúmeros julgados nos tribunais superiores. E é exatamente esse tipo de situação que desafia frontalmente o nosso senso comum, que as bancas examinadoras mais adoram usar. Quem elabora as questões sabe que a nossa mente tende a preencher lacunas com intuição, sabe? Sim, vai no automático. Pois é. Só que a lógica jurídica, especialmente na legislação penal extravagante, ela não opera por intuição. Ela tem regras matemáticas e estruturais que não admitem suposições baseadas só na moralidade ou no senso de justiça do dia a dia. É por isso que estamos aqui. Eu sou Karen Solene. E eu sou Caio Vernet. E este é o Momento Plenaula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Hoje, a nossa imersão foca na Lei 11.343 de 2006, a temida Lei de Drogas. Isso mesmo. E o nosso objetivo não é simplesmente ler o que está no papel, né? É hackear a lógica por trás da lei e dessa jurisprudência pesada. A gente quer mapear o terreno para quem estuda para concursos não cair nas armadilhas psicológicas e técnicas que os examinadores deixam nas provas. E sem citar apostilas específicas ou algo do tipo, porque o foco aqui é a lei pura e os tribunais. Perfeito. E para essa estratégia funcionar, a gente precisa dar o primeiro passo, que é desconstruir uma visão muito limitada que costuma imperar. Aquela ideia de que essa lei serve exclusivamente para colocar a polícia na rua e o traficante na cadeia. Pois é, a lei é muito mais que isso. Exato. A lei de drogas cria um ecossistema inteiro, o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O foco desse sistema é a intersetorialidade. Ele tenta, tipo, equilibrar a prevenção do uso, a reinserção social do usuário e, obviamente, a repressão. Faz todo sentido. Porque se quem está se preparando não entender que a lei tenta equilibrar esses pilares, acaba errando questões inteiras sobre princípios. Com certeza. Mas me diz uma coisa. Se a lei tem toda essa estrutura, o Estado precisa definir qual é o alvo, certo? Como o direito penal estabelece o que é uma droga? Aqui mora uma das primeiras pegadinhas estruturais para as provas, eu sinto. Ah, sem dúvida. E a lógica de muita gente na hora da prova é pensar o seguinte: se o Estado quer combater o narcotráfico com força máxima, então o conceito de droga tem que ser o mais amplo possível, né? Tipo, para nenhuma substância nova escapar da polícia. Como se qualquer infração de trânsito fosse crime hediondo só para assustar. Exatamente. Mas a lei não funciona na base do susto. Essa linha de raciocínio é um convite direto para o erro. O direito penal, ele detesta conceitos vagos, porque eles ferem o princípio da legalidade. E como funciona na prática, então? A realidade técnica é que a lei de drogas é classificada como uma norma penal em branco. Isso quer dizer que, se a gente lê os artigos da lei do começo ao fim, não vamos encontrar a palavra cocaína, nem maconha, nem crack. A lei não lista substâncias no texto dela. Não lista. Ela exige que a substância tenha a capacidade de causar dependência e, obrigatoriamente, conste numa lista oficial atualizada pelo Poder Executivo. O motivo para isso é científico e prático. Ah, entendi. Ou seja, a ciência e o mercado clandestino criam drogas sintéticas novas numa velocidade tão alta que o Congresso jamais conseguiria acompanhar, né? Se tivesse que votar uma lei para cada droga nova. Perfeito. demoraria anos para proibir uma droga que acabou de chegar nas festas. Então, delegando isso para o Poder Executivo, especificamente a Anvisa, que hoje usa a portaria 344, a atualização é imediata. Uhum. Mas tem um ponto de atenção para quem nos ouve. Se a substância apreendida, por mais letal que seja, não estiver formalmente nessa portaria da Anvisa no momento do flagrante, não há crime de tráfico. Uau, o fato é atípico, então. Atípico. É a segurança jurídica operando de forma implacável. Interessante. Agora, explorando as proibições primárias. A lei diz que é proibido, em todo o território nacional, o plantio, a cultura e a colheita de vegetais de onde se possam extrair drogas. Sim. Aí a questão da prova aparece afirmando: ah, a proibição do plantio é absoluta, sem qualquer tipo de exceção legal. Esse terminantemente, de forma tão categórica, já acende um alerta vermelho gigante, né? Tem que acender mesmo. O direito raramente opera com palavras como absolutamente. A regra geral é, sim, a proibição. Porém, as exceções são o que realmente cai nas provas de concurso. Quais seriam essas exceções? A União pode autorizar o plantio, mas exclusivamente para fins medicinais ou científicos. E não é uma autorização bagunçada. Exige local e prazo pré-determinados com muita fiscalização. Certo. E tem a questão religiosa também, não tem? Tem sim. A garantia do uso estritamente ritualístico religioso de certas substâncias, tipo a ayahuasca. Isso é amparado pela legislação e por convenções internacionais, como a Convenção de Viena. Ignorar essas exceções é esquecer que o CISNAD respeita os direitos fundamentais, né? Bom, entendido o conceito, acho que a gente pode entrar num vespeiro da lei. Opa, vamos lá. O ponto onde a linha entre a saúde pública e o sistema penitenciário fica bem fina. Como o Estado trata a figura do usuário? Entrando lá no artigo 28. Esse é clássico. As bancas adoram criar a narrativa de que o porte para consumo próprio deixou de ser crime. Eles tentam induzir o candidato a acreditar que ocorreu a abolitio crimine, sabe? Aham, tentam muito. Como se agora fosse só uma infração administrativa, tipo tomar uma multa de trânsito, paga a multa e a vida segue limpa. E é uma armadilha psicológica brilhante, porque brinca com a percepção social. A gente não vê mais usuários sendo trancafiados em celas só por porte para uso. Então a intuição diz que não é mais crime. É, o candidato vai na intuição. Mas é vital fixar isso. O STF já pacificou que não houve abolitio criminis. O que aconteceu com o artigo 28 foi a despenalização. O porte para consumo pessoal continua sendo crime, sim. Só que as penas mudam de natureza, é isso. O indivíduo não perde a liberdade, mas ainda sofre sanções focadas na reinserção. Exato. O Estado não encarcera mais por isso. As penas têm um caráter pedagógico. A lei prevê advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. Tem uma pegadinha com os prazos dessas penas, não tem? Muita pegadinha. A prestação de serviços e a medida educativa têm uma limitação de tempo clara. Elas são aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Aham. Uhum. E se a pessoa for reincidente? Se for reincidente nesse crime específico, o prazo dobra, podendo chegar ao limite de 10 meses. Quem está se preparando precisa ter esses números na ponta da língua. Certo. O usuário não vai para prisão. Mas... isso levanta uma questão operacional imensa na hora da abordagem policial. Porque se a lei não traz uma tabela dizendo, olha, até 10 gramas é usuário, a partir de 11 gramas é traficante, como evitar a arbitrariedade? Essa é a grande polêmica. Porque na prática, um juiz pode olhar para 20 gramas e dizer que é tráfico, enquanto o outro olha para 50 gramas e diz que é uso. Como ele decide quem vai limpar a praça e quem vai pegar 15 anos de cadeia no artigo 33? Essa é a linha de frente do direito penal das drogas. A resposta está desenhada no parágrafo 2º do artigo 28. O legislador optou por não criar uma tabela rígida de propósito. Sério? Por quê? Porque as organizações criminosas iam simplesmente adaptar a logística. Eles iam transportar pacotes com uma grama menos do que o limite do tráfico para escapar da reclusão. Faz todo sentido. A lei ia virar um manual para eles. Exato. Então, a lei determina que o juiz faça uma análise multifatorial. Ele não olha só para a balança de precisão da perícia. Ele avalia a natureza e a quantidade da substância, claro, porque o impacto da maconha é diferente do fentanil. Mas ele avalia o contexto também, certo? O contexto é rei. O juiz é obrigado a avaliar o local da abordagem, as condições da ação, as circunstâncias sociais e os antecedentes. Então, para ilustrar, uma pessoa com pouca droga, sentada num ponto de venda, com dinheiro trocado e caderno de contabilidade, não vai colar como usuário, né? Dificilmente. Todo o contexto grita comércio ali. Em contrapartida, alguém com uma quantidade maior, mas que está dentro de casa, sem embalagem para venda, pode comprovar que estocou para o próprio consumo. Isso obriga a gente a mudar de marcha e entrar no temido artigo 33, o tráfico. Porque as bancas exploram impiedosamente essas zonas cinzentas. Vamos testar a lógica num cenário clássico de prova. Manda. Imagine uma festa universitária. Uma pessoa acende um baseado e oferece para o amigo que está do lado. É eventual, não tem cobrança, não tem pix, nada. A intenção é só consumir junto. Cenário bem comum. A lógica diria, não tem lucro, é impossível ser tráfico. Cai no artigo 28 de uso comum. Onde essa lógica derrapa perante a lei? Derrapa feio no parágrafo 3º do artigo 33. A lei entende que a difusão da droga não acontece só pelas mãos do traficante na esquina. Acontece muito por meio desse fornecimento social. Então, oferecer de graça também é tráfico? É o chamado uso compartilhado. Oferecer droga, mesmo eventual e sem lucro, à pessoa do seu relacionamento para consumo conjunto é crime e está dentro da esfera do artigo 33, sim. Nossa, mas a punição é a mesma do chefe do cartel que movimenta toneladas? Não, aí entra a proporcionalidade. É uma figura intermediária. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. É mais grave que o porte para uso, porque está propagando a substância, mas é infinitamente menos grave que a reclusão do tráfico comum. Entendi, é um meio termo cirúrgico. Agora, indo para o comércio real, existe um instituto que é a tábua de salvação de muitos réus primários nas provas do tráfico privilegiado, do parágrafo 4º. Por que o Estado criou esse benefício para quem trafica? Porque o Estado reconhece uma realidade triste. A base da pirâmide do tráfico é formada por pessoas vulneráveis, as famosas mulas, aliciadas para um único transporte. Trancafiar essa pessoa por 15 anos com líderes de facção seria uma escola do crime, né? Exatamente, seria irreversível. Então, o tráfico privilegiado prevê uma causa de diminuição de pena, de 1/6 a 2/3. Mas, para conseguir isso, a gente precisa preencher 4 requisitos simultâneos. Todos cumulativos. Se faltar um, a defesa cai. Se faltar um, já era. O agente precisa ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A mensagem é clara. Se for o primeiro e único erro grave, a pena diminui. Se era o meio de vida dele, o benefício é negado. Isso. E até agora a gente olhou só para a estrutura da lei seca, né? Pois é, mas quem estuda em alto nível sabe que a dor de cabeça real nas provas surge com a jurisprudência. STF, STJ, é onde a teoria encontra a realidade. É o campo de batalha dos concursos. Vamos pegar o regime de cumprimento de pena. O tráfico é equiparado a crime hediondo. Pela lógica crua da lei, o juiz poderia simplesmente carimbar a sentença dizendo: é hediondo, então vai para o regime fechado obrigatório e pronto. Isso sobrevive a um recurso? Nem de longe. O STF, no habeas corpus 111.840, declarou que essa obrigatoriedade é inconstitucional. Não se pode impor o regime inicial fechado de forma automática só pela tarja de hediondo. Tem que haver a individualização da pena, não é? Exato. É um princípio constitucional. O juiz tem que olhar para o ser humano julgado e fundamentar a escolha do regime com base na pena aplicada, na primariedade, nessas coisas. A gravidade abstrata não justifica. Isso abre margem para o juiz trabalhar a pena de forma mais artesanal. O que me leva de volta àquela nossa história inicial dos 147 quilos de maconha. Ah, o caso do STJ. Isso. O juiz de primeira instância usou essa quantidade enorme na primeira fase para aumentar a pena base. Faz sentido. Mas lá na terceira fase, quando a defesa pediu a redução máxima do tráfico privilegiado, ele negou usando a mesma quantidade como justificativa. Qual é o problema procedimental aí? O problema atende pelo nome de bis in idem. No direito penal, isso significa a proibição de punir alguém duas vezes pelo mesmo fato. Tem aquela analogia esportiva, né? Sim, ajuda muito a memorizar. Imagina um jogo de futebol onde você faz uma falta dura e leva um amarelo. A punição foi aplicada. O que o juiz fez ali foi pegar a mesma falta dura no final do jogo e tentar te dar um cartão vermelho direto pelo mesmo lance. Ah, entendi. Não pode usar o mesmo argumento duas vezes na dosimetria. O STF e o STJ consolidaram que a quantidade e a natureza da droga são essenciais para o cálculo. Mas o juiz é obrigado a escolher em qual fase vai usar essa carta. É uma decisão estratégica. Ou usa na pena base ou guarda para impedir a redução máxima lá na frente. Isso mesmo. O Estado não pode cobrar a mesma dívida duas vezes. Se fizer isso, os tribunais anulam e refazem o cálculo. É fascinante como as regras protegem o processo. E falando em tribunais, temos a súmula 587 do STJ. Ela fala do aumento de pena para o tráfico interestadual, entre estados diferentes. Súmula famosíssima em provas. E a intuição do candidato que não estudou muito diria que, para envolver dois estados, a droga precisa fisicamente cruzar a fronteira. Se a polícia prendeu o ônibus antes da divisa, não seria um crime só estadual? A lógica comum diria que sim, mas a jurisprudência é protetiva. Para o aumento de pena acontecer, é totalmente desnecessário que a droga transponha a fronteira. Não precisa cruzar a linha. Como assim? A justiça exige só a demonstração inequívoca da intenção. O tribunal decidiu assim porque seria um contrassenso obrigar a polícia a esperar o criminoso cruzar a divisa só para garantir a majorante, assumindo o risco de perder a droga de vista, sabe? É, não faria sentido investigativo. Se o cara tá na rodoviária de São Paulo com cocaína na mala e a passagem dele é pra Bahia, a intenção interestadual tá materializada. O agravante incide ali mesmo, na hora da abordagem. Muda toda a estratégia da prova. Agora, saindo das teses jurídicas e indo pros pátios das delegacias. Depois que o réu tá preso, o que o Estado faz com as toneladas de entorpecentes? A logística disso mudou muito com a Lei 12.961. Imagine a Polícia Federal voando de helicóptero e acha uma plantação gigantesca de droga. Eles precisam voltar para a cidade, pedir mandado para um juiz para poder queimar essa lavoura. Definitivamente não. Plantações ilícitas são fontes ativas de crimes. Não podem esperar a burocracia. A lei manda que sejam destruídas imediatamente pelo delegado, sem precisar de autorização judicial prévia. Imediatamente. Mas e a prova material para o processo? O delegado só precisa guardar uma quantidade de amostra suficiente para os laudos periciais e toxicológicos. O resto, destrói tudo na hora. Entendi. E quando não é plantação? Quando a droga já foi processada e está ocupando espaço na delegacia? Os prazos de incineração costumam ser o terror das provas objetivas. E a lei criou prazos agressivos justamente porque guardar droga milionária em delegacia atrai invasão de facção e gera corrupção. A gente tem duas linhas do tempo para decorar para as provas. Qual é a primeira? A primeira é para as prisões em flagrante. Quando tem flagrante, o juiz tem só 10 dias para determinar a destruição. E depois que lhe dá a ordem, o delegado tem mais 15 dias para executar a incineração. O delegado faz isso sozinho com os agentes dele? De jeito nenhum. A queima exige lisura total. Tem que ser na presença do Ministério Público e de uma autoridade sanitária. É uma cerimônia formal. E a segunda linha do tempo? Para quando não tem flagrante? Tipo achar um galpão lotado, sem ninguém para prender. Nesses casos, a droga deve ser destruída em no máximo 30 dias. E claro, sempre preservando as amostras para a prova material do processo. Senão a defesa alega que não tem prova e anula tudo, né? Exato, tem que guardar a amostra. Mas pensa comigo, cruzando essa estrutura de prazos e a jurisprudência sobre intenção, a gente começa a ver um horizonte muito complexo. Para onde você está olhando? Pensa no seguinte, o STJ diz que a intenção basta para o tráfico interestadual, certo? Uma passagem de ônibus já comprova. Mas como as futuras provas de concurso vão lidar com a logística virtual do narcotráfico? Ah, você diz a internet, a dark web. Sim, as fronteiras físicas estão sumindo. Como você comprova a materialidade da intenção quando o comprador negocia inteiramente na dark web e o pagamento é pulverizado em criptomoedas indetectáveis? E tudo isso antes mesmo da droga ser envelopada para envio pelo correio. É a desmaterialização da prova. Essa desconexão entre o território físico da lei e a realidade cibernética vai forçar o judiciário a repensar a prova. É um debate que logo logo vai estar nas redações e provas orais. É um baita exercício mental e mostra que o direito é um organismo vivo, né? Para quem está na trincheira dos estudos, ter essa visão panorâmica é o que separa quem chuta de quem assina o termo de posse. Sem dúvida. O candidato precisa entender o raciocínio do tribunal, não só decorar prazo. Chegamos ao final da nossa análise estrutural de hoje. Parabéns a quem nos acompanhou e manteve o foco na decodificação dessa lei. Eu sou Karin Solene. E eu sou Caio Vernet. E este é o Momento Plenaula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Mantenham o ritmo. Entender a mente do examinador é o atalho mais seguro. O conhecimento é a sua maior blindagem. Um grande abraço a todos os candidatos e até a nossa próxima imersão.